A loira já passando mal, procura ao médico. Procura ao médico, caraja. Olha, a senhorita está com o mal de Chagas, não é? Mal de Chagas? Que horror, como é que eu peguei isso? Bom, olha, provavelmente a senhorita foi chupada por um barbeiro. Desgraçado, ele jurou pra mim que era advogado.